Espelho de Narciso, o reflexo que a sociedade precisa. Com Nuno Pires, Rafael Videira, Carlos Jeria e Marco Paulette. You will not be able to stay home, brother. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Espelho Narciso. O meu nome é Nuno Pires, tenho comigo Marco Paulette, Carlos Jeria e Rafael Videira. Está tudo? É que nem um momento inicial vocês deixam um gajo fazer. Nada sagrado, Nuno. Procurem-nos no Facebook, Espelho Narciso, no Mixcloud ou também no iTunes para ouvirem os episódios anteriores. Também. Eu que andei a semana passada a repor... Pá, vocês são atrasados mentais. Que é? Desculpem lá, não, eu vou pedir desculpa ao pessoal que tem realmente atrás. Vocês vêm para a rádio e o que é que vocês vão fazer? Comer pastilha. Pastilhas. Vocês não têm. É que começámos agora. Eu pedi ao Marco uma estica. É que o Nuno agora pareceu a professora, estava a passar uma estica debaixo da mesa. Que ótima ideia que os senhores foram ter. Nós não fazemos balões. Vai, eu não, o telemóvel para a final. É só porque estás a falar e estás. Mas estás a ouvir se alguém, opa! Percebes? É só para tirar o mau hálito. É, pá. Sinto que ele comeu muito alho. Muito alho. Pá, eu meto-me com cada um. Mas... Era, aquilo era um refogado com muito clarau e alho. Aquilo era. Meu Deus. E caril, é? Deve ser. De clarau. Clarau vermelho, de uma clarau. Mais uma semana. Esmagma. Mais uma semana e aqui estamos nós. O Rafael ainda não percebeu que nas duas, três semanas falámos de esmagma. E então decidiu trazer isso mais uma vez aqui para esta. Mas magma, sério, falámos de magma. Mas isso está incorreto. Bem, quer dizer, está correto, mas não é magma. Essa é outra coisa. Vamos começar. Eu estou a falar de um queijo que parece que existe. É esmegma. Exato, é isso, como sabes. Já gostas? Vamos começar esta semana. E... De uma maneira diferente. Não, é com uma maneira normal. Ah, todos vamos começar esta semana é a falar de um assunto da semana passada. Como é normal. Vamos falar da Porto Editora. As capazes estão aí a apartar. Expliquem-me o que é que se passa com isso. Espera aí. Tu não viste o. Não vi, não sei de nada. Eu já vos vou perguntar. Está bem, pronto, ok. Deixem-me contextualizar quem não percebeu. Pronto. Eu. A Porto Editora, aparentemente não, fez um livro com 12 edições, uma para meninos, outra para meninas, em que supostamente num dos exercícios, pelo menos é esse que conhecemos e é esse que temos realmente imagem, que o pode realmente comprovar, um é mais complexo, digamos assim, outro é menos complexo. Senhora. Agora, é assim, opa, eu de certa forma dou razão, porque não, também não podemos estar aqui sempre contra... A Porto Editora. Estou a brincar. Não, continua. Claro que não. Estou a gozar, vá. Dou razão a quem realmente está a dizer que eles são diferentes. A quem está indignado. Sim, porque são realmente diferentes. Agora, eu fui à página de Facebook da Porto Editora, sim, escreveram lá um texto realmente muito bonito e tudo mais. Dizia o quê? Não interessa para agora, mas eles estavam a dizer que pediam desculpa realmente a quem tinha sentido com aquilo, que a ideia deles não era fazer essa distinção entre menino e menina e mostrar complexidade numas coisas e outras não, sim, até porque eles dizem que noutros exercícios acontece exatamente o contrário, sim, portanto existe um pouco mais de complexidade, pronto. Pá, o que me chateia são os comentadores. Então... Pá, eles podem ter razão, não é? Mas depois existe. Houve lá um comentário que me marcou imenso, que é a minha filha tinha esse livro e ela nem lhe pegou. Estás a ver? A filha teve que. Mas sentido espera, crítico. É, mas, não, isto é demasiado fácil. Mas esse livro. Não, não, não lhe pegou porque não gosta. Ela não gosta. Nesse comentário. Aquilo que mais me deixa lixado é que se aquele livro tivesse recebido um prémio literário, ui, aquele, tá livro, aquele mesmo livro. Já ia receber um comentário a dizer a minha filha tem lá um livro, ela fez já o li duas vezes. Já o li duas vezes. Estás a ver? Pá, quase certeza absoluta que é esse tipo de pessoa. Eu não percebo porque é que as pessoas sentem a necessidade de terem que lá ir dizer eu comprei isto para o meu filho, porque na altura não consegui perceber que eram diferentes. Estás a ver? E agora, quando existe aqui uma polémica, não é? Ai, ele nem lhe toca. Sempre foram do Benfica, caralho. Pelo amor de Deus. Exatamente. Portanto, opá. De lá, Jeria, tu o que é que Jeria? Tu diz concordas, lá, não é? Não concordo com isso. Eu acho que elas já têm sorte em terem um livro para mulheres. Quanto mais. Quem é que se está a queixar, não é? Isso não é. Pô, eu não sei porque é tão calarido essa. Mas já só devia haver um livro só para os só para homens, que é... As mulheres deviam estar descascadas. E se houvesse páginas em branco, então escrevia-se qualquer coisa para as tipo mulheres. Tipo a lista das compras, ou sim, assim? Sim, tipo os, quantos bicos têm o fogão, essas coisas todas. Ah, sim, senhor. Exatamente. Já há muita sorte em elas, não é? Oh. Também, é um luxo. Ah, pois. Um livro ali todo bonito, com as cores que elas gostam. Estamos a dar luxo agora, oh, cara. Brincas com isto. Bom, adiante. É assim mesmo, despachado. Há dois minutos atrás isto estava a parecer muito sério. Eu queria muito sério. Aqui discussão. E já há muita sorte em elas, exatamente. Exatamente, exatamente. Ai, é isso. Que homens são estes. Mas, portanto, as Marias Capazes apareceram. Ah, isso, claro. Capazes apareceram. Não sei se realmente... uma bandeira. Há uma coisa muito importante... que muitas das vezes as pessoas não têm, e aqui sou eu a demonstrar algum bom senso, que é, opa, eu não li o livro, eu não abri aquilo, eu não sabia nada. A não ser a imagem que vi na internet. Portanto, eu não posso aqui tomar uma posição, que é, estou do lado de que existem realmente diferenças e não sei o quê, também não me posso colocar no lado contrário, porque imagino que como aquele exercício ali estava, tinha mais dificuldade de um lado e menos de outra. Pode haver outro exercício em que isso... Antes, não estás a par dos fatos, se, é isso? Se bem não que... posso falar sobre uma imagem só. Ao que parece, okay. Isto começou com uma fotografia, um post de uma rapariga que eu conheço. Bom, andámos no Dom Duarte. Tu também se calhar conheces. Quem é? Mas quem os é? Ouvintes se calhar não conhecem. Não interessa. Não é, mas, mas a questão é que eu conheço. Por pronto. Isso é que me apareceu no feed. Boa. Pronto, é só por isso. Pronto. Ok? Adiante. Estás a ver, está contextualizado, Nino Nuno? Pronto. Ela apareceu e ela diz que folheou o livro todo e ao que parece aquilo é mesmo assim do princípio ao fim, ao contrário do que a Porta Editora disse. Ok. Portanto, todos os exercícios eram mais fáceis no livro das raparigas. Isso é normal, tem que haver sempre diferença, não? A casa de banho dos homens é igual à das mulheres. Para mim é. Para algumas é. Não, para aqueles gajos que mijam na sanita sim. Ou no lavatório. Mas tu mijas onde? Ah, já te falámos sobre isto já. É, já falámos sobre isso. No urinal, certo. Quem não se lembra disso, há ouvido os episódios. Ouçam tudo desde o início. O primeiro não, se calhar era de evitar. Aquele que eu nem os vossos nomes sei, não ser o do Rafael. Pois, eu também não sei o teu, este é Nuno, mas qualquer coisa. Nuno, olha, por falar nisso, eu gostava de me chamar, só para criar ali uma piadola, eu gostava de chamar Nuno Pina. Nuno Pina? Sim, porque assim quando estava numa sala de espera. Pina Nuno? E vinha lá à minha procura. Nuno Pina? E eu, Pino, sim, porquê? Bem, então isso da Ponte Editora. Ai, Jesus, até fiquei mal disposto. Não sei. Também se... Também combinava o que é que esta. Queres pôr música? Ou... Põe música, não? A ver se isso passa um bocado. Não, ainda estamos nos 7 minutos. Então conta outra. Não, conta outra, dizer, que essa está boa. Eu, por acaso, o meu nome já é um bocado assim, o Carlos Geria, estás a ver? Por isso. O Carlos Geria? Eu, não, já. Já não estou, agora estou a trabalhar com o meu primo. Estou ali na oficina com o meu primo agora. A tirar o. Sim, sou o Carlos Geria. Por acaso ninguém lembrava dessa Carlos Geria. Pronto, adiante. Até eu uma vez disse. Pois aqui a piadola. Então, Geria já não gere. Fez a piadola dele. Muito a piadola. O está o que é que vocês acham daqueles gajos que começam aquelas. Tipo, vão dizer alguma coisa e disse. Eu nem sou a dizer estas coisas. Pois não. Então era de continuar a não dizer. Não, isso é a mesma coisa. Estás acabaste de dizer. Eu nem sou destas coisas. Então, mas olha, isso é uma coisa. Então, deixa estar. Nem sou destas coisas, pá. Mas vi ali uma cena. Estavam a bater num cão ali fora. Mas e eu fui lá dar pontapés também. Mas eu agarrei no Joel Burro e matei-o. Eu nem sou destas coisas. Para acabar com o sofrimento. Eu nem sou disto. Esborrachei-lhe a cabeça toda. O que é que ele diz aqui? Esborrachei-lhe a cabeça. Teve que ser. Eu nem sou disto. Isso é que é bonito. Não é? Falarem bonito, bonitos são os nossos ouvintes. Isso acontece todos muito, desculpa, isso acontece muito com aquelas cenas racistas. Pá, isto vai soar um bocadinho, se calhar é um bocadinho racista, mas. É o mas traga tudo. Não é? Mas eu até tenho um amigo que é. Pá, eu não sou racista, mas assim é que é. É isso. Portanto, só o amigo dele é que está. Eu, se tiver um amigo, valida todo o meu ponto de vista. Ser um amigo gay. Era matá-los todos, porque eu tenho um amigo. Tenho um amigo. Conheço. Ah, pá, não amigo, quer dizer, conheço. Vá. Passei por ele um dia. Cumprimentei e achei porque que também. Não, mas repara, mesmo esses que dizem isso têm necessidade de justificar. Que é tipo, pá, eu por acaso. Eu não sou racista, eu até tenho um amigo. Mas ele também não era como os outros. Não, ele também não, não é como pá, os outros. Não, ele é uma pessoa. É um bocadinho branco. É um bocadinho branco. Ele tem mãe branca e é isso que se eles fossem todos como este, podiam ficar. Sim. Trabalho e tudo. Trabalho. Muito trabalho. Opa, isso. Muito trabalho, opa. Isso ninguém lhe tira, pá. Isso, de manhã, pá, de manhã está lá o gajo à porta do autocarro, sempre ali, pá. Espetáculo. Muito trabalho. Por falar nos nossos bonitos ouvintes, que vocês que vão me deixar a falar há pouco. São lindos. Na semana passada. Olha, há uma semana atrás, exatamente. Que gasta essa? Estava eu nas bombas da Cepsa. Passas a publicidade? Passa a publicidade. E saí do meu carro. E agora é aquele momento em que eu vou ter que revelar que o episódio da semana passada foi gravado. Oh, olha que ninguém percebeu. E eu estava a ouvir exatamente o episódio. E saí do meu carro a ouvir, não é? Desliguei o carro, o rádio desligou-se. Pá, eu ia a caminhar e eu assim, mas espera aí, está aqui o rádio a tocar. Quando fui a ver, era então um dos nossos ouvintes que estava a abastecer o seu veículo. E pronto. Diz o carro, pode ser que ele reconheça. Não. Que ele se identifique. Não. Eu não quero estar. Olha, para o senhor estava no. Mas pronto, fui lá ter com o senhor e disse. Ai, foste ter com ele? Fui! Ah! Eu essa parte não vos disse. Não, não disso. Fui lá ter com ele. Mas já eram? Não. Eu nem uns shows. Eu virei-me dizer assim: ah, esse programa é meu. É meu dos amigos. Pá, e o gajo com a maior naturalidade do mundo, com uma cara assim super pacata, sem sentimentos, diz assim: parabéns. E eu fui-me embora. Pronto. Tiveste uma bela lição, não é? Pois tive. Só porque excelente. Alguém está a ouvir não quer dizer que gostes. Seja a gostar, sim. Olha, sabes que sou eu, faço para olha, bela olha, merda! Olha que sorte! Olha, foi a reação foi quase tua, assim. Hein? A reação foi quase assim. Olha, já agora vai lá buscar um maço de tabaco. Um mentilo. Então bota-me aí 20,95, se achar. Ele deve ter percebido qualquer coisa, tipo, não sei o que eu fazia, tem um bico. É, sim. Parabéns. Isso não faz sentido, diria. Não, isto é o que ele pensa quando vai-me ter razão. É o que eu estou a pensar nisso, sim. Eu estou a pensar que isto é o que eu diria sonha. Com aquela gaja da caixa. Introduzir aquela. O que marcou também o episódio da semana passada foi a mensagem que a minha mãe me mandou. Depois tadinha, abençoada. Nos ouvir a falar dela. Abençoada mãe do Nuno. Ela mostrou o seu apreço. Eu estou com a Ruca. Eu estou com a Ruca. É que ela não está só com o nosso programa, ela está com a Ruca. Toda. Portanto, aquela espera, mas isso está com a Ruca contra nós? Não, e em casa dela, o pessoal todo de Ruca estava lá. Ah, pois, deve ser isso, ó, Rafael. Ela está com a Ruca para ver se acaba com este programa. Ah, pois, é capaz. Eles já estão. Gostei mais da opção do Marco. Estava lá o pessoal todo em casa. Estava todo em casa. Estou com a Ruca toda cá em casa. Faz favor, hein? Traz. Bem cá, fiscal. Traz meia dúzia de ovos, faz favor, que eu não tenho omeletes para toda a gente. Tira-nos daqui, cara. Toma a cagar o sofá todo. Olha, viste que o pé não em cima do sofá. Bem. Agora limpei a casa. Estou aqui a escolher a música que vou. Agora é para escolher a música. Isso é isso em casa, não? É isso. Traz uma setlist já? Não, como para aqui são 4 músicas, eu escolho. Ela vai ao Spotify. Escolhas no momento. Exato, no momento no Spotify, partilhei há pouco na nossa página. Opa. A fotozinha do. Como é que ele se chama, pá? Do Luizinho Baile das Velhas. Do Baile das Velhas, que é isso? Vocês nem veem os posts que eu faço. Não. Sim, aquele disco que eu vos mandei, pá. No outro dia de um gajo com acordeão. Um acordeão. Pois. Ok. Podemos ouvir, ele está no Spotify. Um ele está no Spotify. Está no Spotify. Que é grande doido. O gajo é maluco. Isso, tu gostavas de ser. Tocar acordeão. O acordeão tem ligação direta. Luís Godinho, é isso. Luís Godinho. Baile das Velhas. Isso é um. Eu andei à procura do gajo a ver se ele tinha Facebook, mas não tem, pá. Mas eu vou aqui procurar. Tem Spotify. Eu vou aqui procurar um bocadinho só para. É Luís Godinho. Como é que um artista não tem página do Facebook? Até nós temos, pá. Se calhar ele tem um pseudónimo. Pois. Pois é. Luís de. Pesquisaste em Baile das Velhas. Sim. Vamos a esse trabalho. Deixa estar. Queres o tema que abre, só para ver como é que isto é. Já agora. Deve ser excelente. Dá só um cheirinho. Só um zé. E tá na. Espera aí. Olha. Empancou. Boa, gíria. Era tudo o que eu estava à espera. Portanto, mas... Isto é música de baile velho? Eu não sei, não vou a baile velhos. Deixa eu ver se tem piada. Mota mais alto. Vê lá. Era 130 velhas à espera. E parecia mascarilhas para quem. quem chegasse primeiro. Vejam só a sensação, é preciso haver estofo para levar com tanta velha. 130 velhas, pá. Coitado, este Luís Godinho dá-lhe bem. Acho que o Giria gostou. Bem. Havia ali uma espécie de uma corneta. Tem, não? Tem. No tu meio, pensavas tem. Com é um isto, o Giria. É um breakdown. Não, não. É muito velho. É muito embora para esse senhor velhas, gajas que têm já 37 anos. Que sim, tem 32. Ele já estão usadas. Vocês nunca viram os putos quando se perguntam, tipo, que idade é que aquele senhor tem? E, tipo, tu dizes 30. E eles, ai, está muito velho. É, e tu não dás alguma chapada direto. Quando o meu cunhado fez 27, eu pensei nisso. E este gajo está a cota, mano. Que está a cota. Quando o teu cunhado fez 27 e tu tinhas 28. Vamos à música. Vamos, tá. Vamos. É isso. Isto está tudo assim. Tá. Vamos, está tudo aceso. Vamos até. Vamos até a Vilar de Mouros, que se passou. No fim de semana passado. Passa a redundância. Gang of Four. Solid. Outside the trains don't run on time. E é com eles que vamos ficar. Já voltamos a este Espelho Narciso. Gang of Four, Outside the Trains Don't Run On Time. Eles que passaram pelo Vilar de Mouros, digo eu. Correu bem, não? Eu estou a dizer isto porquê? Porque o ano passado, o Correio da Manhã, esse grande órgão noticioso, isso não é um órgão. Noticiou. Noticiou o concerto de uma banda que tinha sido cancelada. Que cancelou, está aí um mês antes, estás a ver? Mas foram lá na mesma. Porque a artista tinha sido diagnosticada com cancro. E com câncer. Com câncer. E então esses meninos do Correio da Manhã noticiaram um concerto. Fantástico. Sim. Uma voz de sonho. E pronto. Deve ser a pior cena de sempre. Não fizeste o teu trabalho, inventas, porque achas que... Porque tem que ser. Ah pá, isto está bom. E depois, afinal, esta, descobre-se isto. É a verdade. E depois, depois tens como é que justifica? Não, tens, eu garanto que isto aconteceu. Eu estava lá, olhei para ela, dei-lhe dois beijinhos. Ela uma entrevista e tudo. Fiz uma entrevista, fui ao backstage, comi uma maçã. Estava lá. Mas isto foi em Vilar de Mouro. Não. É, pá, tu queres ver que então foi isso? Eu tive no outro concerto. Pá, foi em Parede de Cor. Ah, pá, foi isso. Mas ela estava lá. Ela estava lá. Ela, se calhar, também se enganou. Estava lá. Exato. Ela não era para ir e foi. Foi esse. Não era para ir, era o outro. Ela virou à direita, ali, pá. Vinha ali na Várzea e virou para o... Chegou ali aos Países Baixos e virou, virou para cima. Vocês tinham aulas de moral? Eu tive no quinto ano. Eu cancelei a subscrição. Como castigo da senhora minha mãe. Não foi. Eu também estive no quinto, mas eu tinha, estava a contar há bocadinho. Pois estava, eu sei. Ainda há pouco. Nós tínhamos uma colega... Nós não, tu. Eu tu. Tinha, exatamente, que nós ainda gozávamos, vinha por cima, e era bem boa. No quinto ano? Ah, valente! Que era Jeová. Era da idade que mas ela que gosta. Mas de nome ou...? Não, era, era profissão. Era profissão dela? Andava aos domingos com uma malinha na mão. Era aprendiz? E então ela não queria assistir e ficava cá não fora. Não queria assistir ou o professor dizia, não. Não, ela é que dizia que não assistia. Ah. E ficava a pé. E o professor respeitava, todos tinham que ir e ela ficava no corredor sentada. Mas isso não era a última aula do dia? Mas espera aí, isso dava para escolher? Dava, eu escolhi num tempo. Mas foi no quinto ano. Foi no e então? Ano. E depois? Não era a última aula do dia? Sei lá, isso é que era uma maravilha se fosse. A mim não era. Não, era meio. Mas a mim era a última aula e por isso é que era tão mau. Podia-me ir embora e estava ali obrigado. Eu, para ser sincero, já nem me lembro o que é que estava nessas aulas. Para o que é que nós falávamos? Opa, eu do que me lembro de ouvir, eles cantavam músicas já não há estrelas no céu. As nossas aulas eram muito boas. A nossa era a falar. Ia fazer aquela coisa do tipo um crowdsurfing. Não é crowdsurfing. Crowdsurfing, isso era excelente. Não, era mostrar confiança. Ah, o jogo da confiança. Eles estavam todos assim com as mãos dadas. Isso que o Jeria e tu caías de costas para trás. O Jeria segurava-te à frente. Sim, mas era para este lado, que especialmente com aquela idade. Mas seria, tirar a mão não é para agarrar aí. Eu acho que nós falávamos de sexo, agora que estou a pensar nisso. Não, tu falavas de sexo, o padre tentava calar-te. Não falava. Eu acho que nem era um padre, era uma professora. Era um professor húngara. Lá, era um gajo que era assim, aquilo não era bem padre, era... Porque ele era casado e tinha, estás a ver? Mas era assim um gajo muito conservador, estás a ver? Dava catequese, não era catequista? Catequista. Catequero. Isso é um bom nome para um bar. Catequista. Catequero, catequista. Mas catequero, catequero. Eu sei, mas... Não, me jura. Catequero é um nome espetacular. Já foste ao catequista? Não, vou eu catequero. Está bem, nunca tive religião moral e... Como é que se chamava? Era moral e... Quê? Era religião moral e afins. E porquê que o gajo tinha música e separava sempre na roda da flauta? Porquê que o gajo era para que era a flauta? Porquê que flauta? Não eram mais ambiciosos no instrumento? Sim, tipo uma guitarra. Qual era uma guitarra acústica? Ou uma harpa. Uma harpa. Não havia dinheiro, pessoas. Não havia dinheiro. Era tudo ali... Era um acordeão. Nós queríamos ter um acordeão. Era recorreco. Diesel. Uma flauta de diesel. Ferrinho. Cheio de cuspe no fim. Limpar com aquela... Eu gostava era exatamente daquele pauzinho com uma esponja na ponta. Pois havia estava tudo a... Tu gostavas disso, seria? Estava tudo a limpar o pífaro. Ah, já sei qual é. A tirar do... Já sabes qual é? Eu costumo usá-lo para limpar o intestino. O pífaro. Tenho na casa de banho. Sei, para limpar o pífaro. É que custa um bocadinho nisso, mas depois... Pois... Chamas aquilo piaçaba, não é? Não, aliás, o Jeria fez 4 furos no coisa. Só para tocar ele próprio. Exato. Só para ir no pico. Doeu muito, Jeria. Ah, ao início custou um bocadinho, mas depois... Chato foi deixar o ferro lá dentro, não é? Chamada a gaita de foles. Ah, lá está. Acho que só custa o primeiro, claro. Foi o que ela disse. Então, esta semana, o que é que vos aconteceu? Pá, não tenho nada para contar. Tu não tens nada? Não tenho nada, não aconteceu nada. A tua vida é casa... assim tão merdosa? É, por acaso, O que é que queres estragar? Não, eu já sabia que era, mas pronto. Não sabia que era tanto. É um bocado merdosa. O Rafael está assim com as mãozitas, como quem diz, eu tenho coisas para contar. O Rafael tem sempre. Tem sempre. Estou assim com as mãozitas. está. A única coisa que me aconteceu foi comi pudim de chocolate com chantilly, mais nada. Vês? Quantos as mantém na vida? São uma mousse. Chocolate. Só porque as pessoas tenham uma ideia, o Rafael está assim com as mãozitas nos colhões. Como sempre. Quero falar, tenho uma história para contar. Por acaso há putos, quando estão entusiasmados, começam a apertar os testículos. Mas isso é. Há uma explicação para isso. Ah, ah. Conta-me tudo, Nuno. É uma questão de como é que eu entusiasmo? Eu já ouvi isso, agora também se calhar tenho medo de não reproduzir isso nas melhores. Não tenhas medo. Portanto, a quem nos está a ouvir, vão ler o estudo que diz isso. Mas é uma questão de. Como é que hás de dizer isto agora? Não é isso. Como é que hás de inventar isto? Não, é que é algo que nós fazemos de forma inconsciente e nada tem a ver com. Não é de cariz sexual. Não é de cariz sexual. Mas eu nunca pensei que fosse de cariz sexual. É tipo um reflexo agarrar nos tomates? Tipo, estou ansioso. Não, mas por exemplo, estás a ver televisão e metes a mão, estás a ver? Okay. Pronto, isso. Vocês dizem isso como se acontecesse tipo todas as vezes que vem a televisão. É, que acontece. Sim. Acontece. Coçar de matada. Contigo não? Não. Ele não tem. Ah, exato. Ultramar 72, mesmo. Era um colega meu que ele tinha um problema enorme. Estava sempre a coçar a virilha. Ah, pera. Mas por dentro. Não, mas eu tenho. Ele ia para a treino. Há um gajo no. E ele estava a falar com os professores e entusiasmava-se a falar. E começava a coçar na boa e nós assim todos este gajo está. Mas eu tenho um amigo. Que te amo. Um gajo está lá na era na preto empresa. Pelos vistos. E o gajo tem. Mas aquilo é quase tique. É tique, está sempre a coçar nos tomates. Sempre. Mas às vezes vem a mão dentro do boxer. E tu estás ao lado a beber um café e diz, que já está a mexer nos tomates. Sim, sim. E uma vez que eu disse, opa, olha lá, mas porquê tu estás sempre a coçar os tomates? Eu? Tenho e ele diz assim, opa. Estou cheio de comichão, pá. Mas comichão de quê? Oh, pá, não sei, essa do pó. Chato. Qual pó? O pó, que anda aí, o pó. Pode ser chato. Que eu sinto, assim, este gajo está todo cheio de bichos nos tomalhos. Aliás, piolhos. O Kim Barreiros tem uma música de 2012. Pronto. Que se chama Coçar os Tomates. Portanto, já ele também já lidou com esta realidade. Portanto, é um imperativo biológico masculino, então, é coçar os tomates. Principalmente quando há bicheza. Estou-me aqui a lembrar. Eu não tenho assim tanta comichão nos tomates. Pá. Não, mas mas tu depilas os tomates. Eu depilo. Nossa. E tu não rapas? Opa, conheço um gajo. Não, tu rapas. O quê? Não. Ah, rapas. Não é gilete. Aparas, rapas, né? Aparas um bocadinho. Um landscaping. Deixa aquele tamanho que parece que sou assim, nasci assim. Ah, não cresce mais do que isto. Pente 2, portanto. Está bem. Eu não, eu meto bicho de propósito. Até já é grande. 3 milímetros. 3 milímetros. Eu me meto bicho de propósito. Eu gosto de criar um ecossistema. Um matagal. Exatamente. Uns bichos, uns peixes. Ora bem, espera aí. Encontrei aqui um site brasileiro que diz assim: porque os homens coçam tanto o saco? Já perdeu. A ciência, ainda que não sabe porquê, mas coçar estimula uma região do cérebro relacionada ao prazer. Tal! Fogo. Quem diria que mexer nos colhões estimula ao prazer? Não fazia ideia. Quando o homem. Olha que coisa engraçada! Quando o homem caminha, o atrito dos pelos pubianos na pele da virilha, que é mais sensível e vascularizada Batizão. Que as outras partes do corpo, é causa uma sensação de desconforto e gera coceira. Isso é estúpido. Passar a mão é bom. Pois isto é mais um blog. Passar a mão é bom, afinal há uma doutora aqui. Maria Elisa Máximo, doutora em Antropologia Comportamental da UFSC. Isso não existe. Ah, não, foram os gajos que escreveram. Estás a ver? Pronto, está tudo mentira. É mentira. São gajos em casa de uma cava. As fontes são da Mental Healthy. Ah, tá bom. Ah, então conheço perfeitamente. Então é uma revista muito concentrada. Blog. Leio o suco e essa. Mas .br. Eu tinha um amigo que sempre que sentava em cadeiras de madeira ficava com uma tesão muito grande. Epá, eu acho que nós já esgotámos o stock. Ele sentava-se em pau e ficava com pau? Sim. Ah! E quando é que isso te acontecia, Jeria? Quando ia à escola. Eu tenho lá tesão, cara. Para ser não tens de não tens de outra coisa. Já estamos há 5 minutos a falar de tesão, colhões e coçar. E então? Ah, pá, e então o mundo também não é só isto. Estranho é esse. Quando se senta, ficar entusiasmado. Mas será por. Está sempre em pé, mas isso será um problema interno que esteja a estimular na próstata? É no cérebro. Também é possível. Ah, vai, verdade, olha, tinhas amigos interessantíssimos quando era uma geolá. Mas é a textura da madeira, Geria, era isso? Não, é que preocupa-me de ser amigo do Geria. E agora imagina, daqui a 10 anos o que é que ele vai dizer? Vai dizer, tinha um gajo, tinha 3 gajos na rádio, que era um atrasado. Que eram 3 atrasadões. Opa, se não fosse a pegar naquilo, aquilo. Bem, adiante. Então, bons tempos, bons tempos. Portanto, Geria, tu na tua vida também nada, não? Esta semana nada, nada, passou. Nada. Geria vai ser pai. Vai, dele próprio. Vai adotar um miúdo. Olha, um pretito. Que é para te mostrar algo que tu não tens. Mas asiático também. Vais ver. Para mostrar algo que não tens. Oh, Angelina Jolie, estás cá hoje? Então, caracóis, tu não tens caracóis. Mas eu gostava de ter um pretito assim para me arrumar a cozinha. Ai, está bem. Está bem. Bom, então e o Benfica? O que é que se passa? É o vídeo árbitro. Diz que o Sporting ficou com a Juventus, pá, é que com o Barcelona. Aí? Pois é, é o vídeo árbitro. Sabes que eu culpo a defesa, pá. Devia ser eu o treinador. Deviam ver como é que aquilo andava nas horas do. Até eu marcava aquilo. Ah, de cabeça. Não, mas estiveste bem, Geria. Isto não, é, não, até, é um guião que nós temos. Sim, que é escrito por alguém que não está aqui. Não, nunca está cá, nunca. E nem sei quem, nem quem é o Quadros. Vamos meter as culpas no Quadros. Esta, Quadros. Foi o Quadros. Quem era para dizer este era o Marco Pauleto. Não, mas eu disse, eu sei, mas eu não ia dizer isso. Ainda bem que tu foste tu pegaste nisso, porque assim ficaste tu com o bidão de gasolina de cabeça abaixo. E o rastilho já aceso a correr atrás de ti. Um pneu no pescoço a arder. Ai, então o Marco saiu do Facebook, não é? Eu saí do Facebook. Pronto. O Markle. O Markle. Ah, saiu do Facebook? Saiu. Não, saiu. Mas, saiu. Mas sei porquê. O Quadro. Que andava a ser indignado todos os dias. Esta malta. Ah, pelo amor de Deus. Não, é que esta malta gosta de ir para a comercial, mas não gosta de ter os ouvintes da comercial. Como é que são os ouvintes da comercial? Não? São as pessoas mais. Comercial? Os ouvintes da comercial são aqueles certos que eles metiam antes dos ouvintes a falar da rádio? Sim. Rádio comercial, as minhas campanhas durante a manhã, pelo telefone, que até metiam a sessão de telefone. Sim. Estou sempre a ouvir a comercial. Não era nada ensinado, não é? Não era nada ensinado. Não. Rádio comercial, sempre, de casa, trabalho, ouço sempre, estás a ver? Pois são esses mesmos. É a minha companhia. Exatamente. Então, sempre com a comercial. E depois. São aquele tipo de pessoas que se indignariam com aquilo que o Júlio acabou de brincar, não é? Por exemplo, não. Sim. Não. Sim. Não. E eu acho que é isso, eles cultivam um público que no fundo. Não querem, pelo que me parece, não é? Também sujeitam-se. Então, mas tipo, isso é 90% das pessoas famosas no Facebook. Ah, mas ele ficou chateado e saiu. Não, mas o gajo saiu, não foi por causa. Foi, não foi, foi por causa disso, foi por sucessivas indignações. Não, mas tem a ver com o Quadros. O gajo mandou aquela gota d'água, não é? Sim. Mandou aquela piada da mulher do Passos Coelho. Nem sequer foi da mulher do Passos Coelho. Não, pois não. Então, o problema reside aí. O Marco, como é amigo do gajo, tipo, defendeu e o pessoal. Não pescou no mas mar, eu conheço gente que não se dava bem com o Quadros. O caso defendeu na mesma. O Rui Cruz também. O Rui Cruz disse isso. O Rui Cruz já disse que já tinha porrada combinada com o João Quadros. Mas ele, quem, ele mas quem mais, é que não tem, não é? Ele e mais de 500 Sim. mil pessoas. A questão é: vamos separar aqui as coisas, pá, não é? E ele, o que ele diz é. Pedro Passos Coelho, eu pensava que só existia uma pessoa de cabelo rapado em casa de Passos Coelho. Está muito boa. Está ótimo. Está brutal. Está ótimo, inteligente. É aquilo que muita gente diz. Eu gostava de ter sido eu a inventar Sim, esta piada. Cagando a piada. Não é? Pá, e eu gosto, eu detesto, eu acho que já ando vezes demais a contar isto. A falsa indignação. Pá, eu estive no IPO. Alguns meses a fazer voluntariado, pá, isto era uma piada que caía lá bem. Ou seria um deles a dizê-la, estás a perceber? Sim. Mas é essa a hipocrisia, porque se alguém tiver cancro pode dizer o que quiser. Quem não tiver não tem abertura. Pareces ter a doença para poder falar dela ou gozar com exatamente. Ela. Exatamente. Pá, nós, ali não se está a gozar com as pessoas. Mas ali nem sequer era o cancro que estava em causa, meu. Pois, exato, é que nisso nem foi explícito. Mas pronto. E o Marco defendeu então o Quadros, foi isso? Exatamente. Sim, mas o que é que ele disse? Que... Nem sei o que é que ele disse, mas... Não, mas não é o que é que ele disse para defender o Quadros. O que é que... Ele deve ter feito um post a anunciar que ia fechar a página ou qualquer coisa do género, não? Opa, pelo menos. Sim, não sei o que é que ele disse. Mas é verdade que se torna insuportável, especialmente à escala em que eles são conhecidos. Pois, também tem lidar ponto, com este tipo de pessoas que... Ah pá, adoro o teu trabalho, isso aqui é qualquer coisa que lhes toque. Eles indignam-se logo e eu não acredito que tu disseste isso. Pá, é o lado negro das redes sociais, tipo, podes ouvir tudo e sobretudo tens uma porta sempre aberta para a tua vida. É aquilo que eu disse aqui uma vez, devia haver tipo uma carta de condução. As pessoas para comentar. Podem ter Facebook, mas para comentar deviam mostrar que não são estúpidas. Tens que ir o quê? 80, não consegues. Eu acho que o problema é quando tu, o artista responde. Quer ser um gajo porreiro, tu és um valente bacão. E o gajo é bacão porquê? Pronto, a partir dali abriu a porta. É que as pessoas sentem-se alimentadas com isso. Sim, é tipo um combustível. O quê? E tu nos dias de hoje, pá, tu tens pessoas que há 30 anos atrás, não essas mesmas pessoas, mas num pé de igualdade a nível de notoriedade, vá. Sim. Tu não conseguias falar com essas pessoas. Nada, eram completamente endeusadas. E tu hoje tens a possibilidade de poder discutir com elas. Esta cena do Carlos Cruz, quando aconteceu, foi assim um choque tremendo, porque ele era intocável, não era? Era um ser perfeito, ninguém. Nunca na vida ele deu um pum. A questão é, tu hoje tu podes argumentar com coisas válidas. E podes intrusar diretamente no mesmo plano. Diretamente com a pessoa. E as pessoas aproveitam aquilo para se espalharem ao comprido. É o que eu estou a dizer. Antigamente, eu não acredito a ver este caso da televisão aqui à minha frente, ele existe. E agora é tipo, mas quem é que tu pensas que tu és? Pensas que és mais que eu, pá? Pá, as coisas deviam ter acabado todas nos anos 90. A tecnologia estava ótima nos anos 90. Já dava para telefonar da rua, estava bom. Tinhas tudo o que era preciso. Acabava no Nokia 3310. Ou em 96, 97, acabava tudo. Ah, 98, matava-se os cientistas todos. Mas atenção, também não vamos agarrar aqui nisto e podemos fazer uma ponta a um dos episódios que está lá atrás, que é, também não é não comentar. Porque o gajo é um hater, atenção. Vamos ter um mínimo de consciência. Pois, mas não há, é o problema esse. Daquilo que estamos a fazer e bom senso e discutir de uma forma racional. Pois, não é? Eu entendo. Mas nisso não se passa no mundo da internet, mano. E aquelas pessoas. Boa sorte com isso nas redes sociais. Os gajos sabem que se responderem aquilo vai chamar mais pessoal. É tipo, a Maria Vieira. A Maria Vieira é uma atrasada. Ela vive isto. É que. Só que ela sabe que. É para todos ofender os atrasados, pá. Se ela tivesse caladinha, ficava por ali. Agora, ela. Põe uma merda, diz mais bola e aquilo o pessoal dá-lhe destaque. Mas isso é outra coisa. Tanto destaque, nós estamos aqui a falar dela. Isso é gente que depende desse retorno para ter visibilidade. Eles já colocam coisas provocantes para causar impacto e serem faladas. Tu achas que um Gustavo Santos sai-se com aquelas coisas todas? É da cabeça porque, dele. Exato. Ah, deixa-me escrever isto, isto não vai dar indignação nenhuma, nem eu sou um atrasado do caraças por estar a escrever isto, não é? Claro que eles querem, o que eles querem é discussão, porque ele depois vai fazer um programa de decoração de interiores e porque é um gajo atraente, estás a perceber? Ah, é? Eu fazia. Pois. E as pessoas papam aquilo que ele diz e ama-te a ti próprio. Mas isso também é preocupante, é que as pessoas compram e acreditam naquela cena com uma mão que começou a se falar. Mas é isso, esse gajo é que está a sair. São essas pessoas que comentam que não têm capacidade, não têm ali um filtrozinho para perceber que aquilo não presta. E portanto são essas mesmas pessoas que vão comentar achando que a opinião delas tem alguma validade. E aquelas pessoas que fazem posts indignadas. Pá, eu não. Pá, não, começo a ler e digo assim, ó, pronto, olha, mais um. Mas depois no fim rematam com isto. Tenho dito. Pronto. Opa, eu nem aquela pessoa para mim. Sim, mas depois disso ainda comentam mais 6 vezes. Se começo a ver um comentário desses que é grande, estás a ver, e dizer, eu não acredito que depois no fim tem aquela cena, ver mais, eu cago logo. Não quer saber. São poucos os gajos que me fazem. Eu gosto, das pessoas que comentam e são as únicas que gostaram do próprio comentário. Elas gostaram do próprio comentário. E um gajo tem dois perfis só para gostar dele próprio. Oi. E um gajo conseguir escrever. É triste isso. Ver mais e ficar associado ao outro ver mais. Acabaram no ver mais ao pé do ver mais. Não, não dá, pá. Não dá. Se escrever sempre ver mais. Não, quando chegas a casa. Olha, cheira aqui a pipi. Vamos falar de elevadores. Porque não? Pá, porque os elevadores não são democráticos. Aqui, cheguei a essa conclusão hoje num elevador. Depois ouvimos uma música, não é? Não, ainda tens tempo. Espera aí, nós não ouvimos a não música de 30 minutos. Não, agora tens uma opção. Ou vais até ao próximo marcador. Não, vamos até ao próximo. Música para quê? Isto é uma rádio, não é? Exatamente. Música. A rádio não é música. Elevadores não são democráticos. Porquê? Diz-me. Porque eu estava no andar 0, queria subir até ao 8. Certo. Carrego no botão, que diz o elevador desce, para no meu, estás a ver? No zero. Eu entro e aquilo vai para o menos um. E eu estou, mas espera aí, eu disse que isto era para subir. Não interessa. Então, vamos para o menos um, entra uma senhora, olá, boa tarde, como é que está, não sei o quê, fecha, marca no 4 e ela vai para cima, até sai no 4, quer dizer, portanto, ela teve tempo, eu fui buscá-la e fui levá-la ao quarto andar, e depois fui para o 8º, eu que fui o primeiro gajo a chamar o elevador, já viram? Mas o mundo mas é assim, mas não é dos justos. É uma metáfora mudou para a vida, quando queres subir tens que descer primeiro. Ah, yeah. Mas já imaginaste... é? Isto foi o Gustavo Santos que disse num livro. Até está certo. Ela pode ter chamado primeiro do que tu. Pois é, e aquilo se calhar é assim, por isso é ela é que pode ter pensado assim: então não tenho que levar agora este gajo. Pois, ela é que pode ter pensado assim: então, mas agora não vais até ao 8º. Ela é que ainda tem de esperar um andar. Eu acho que isso não é democrático. Não é democrático. Não, então, como é que seria para ti um elevador democrático? Votavas, era. Democrático era. E os 8º elevador, aqueles são dois elevadores. Descia, vinha logo um para baixo e eu ia para cima. Ah. Aliás, eu tenho uma teoria para ajudar esta ideia do caraças. Mas lá. Que é para os elevadores serem mais eficientes. São dois. Dois. Onde um deles está no andar zero e sempre. O outro está no meio do prédio. Punhas três. Punhas no andar. Sim, estás a perceber? E a partir do momento que o do zero arranca, o outro vem logo para baixo. Logo para baixo. Estás a ver? Então, mas eles andavam sempre. Gastavam um bocadinho mais de energia. Sim, era capaz. Era capaz. Até porque imagina. Tu chegavas ao 8º e estava o gajo no zero. Não, o que acontece às vezes é isto. É, eu vou para o 5º, por exemplo, e quando chego ao 5º, está lá o outro ao lado. Estão dois no 5º, para quê? Não há duas pessoas que vão sair do 5º. Espelho Narciso. Tu vais revolucionar o mundo dos elevadores. Mas estava a falar isto, por exemplo, quando, agora mudando assim de assunto, porque disseste o 5º, não sei o quê. Quinto dos, que é? Dos infernos. É isso. Nós aqui em Portugal... dizemos, isso é no 5º, caralho. Uh-huh. Estás a ver? Certo. Será que em Nova Iorque eles dizem, isso é na 5ª Avenida? Música, não é? Vamos lá então. Por favor, está muito bom. Mas por falar nele, eu tenho muita fobia de andar de elevador. Pá. Tenho... Tens fobia daquilo cair? É pá, daquilo ficar fechado. E já me aconteceu. Sabes o que é pior? Ficar fechado e com cocó. Oh, Rafael, mas não é preciso dizer isso agora. Mas quem é que isso foi no 5º ano, Rafael. Fomos todos ao Palácio da Pena e aquilo correu mal. Por acaso, eu acho que já mejei no elevador. Agora estou isso, a dizer. Isso, de certeza. E depois estás com medo que aquilo pare. Mas no canto ou contra a porta? No cantinho. Mas não, não. Contra a porta escorria lá para baixo, para o poço do elevador. Tinha sido mais. Não pensas nas mas coisas. Mas estavas só tu ou estava cheio? Não estava cheio. Olha uma coisa, será que as pessoas que vivem do resto do ano, do primeiro andar para cima, que têm elevador, claro, são mais confiantes? Elas vêm-se ao espelho todos os dias. A não ser que andam naquela e têm que fazer exercício e vão pelas escadas. A julgar pelo Instagram, são. Porque tiram todas as fotos no elevador. No espelho, e nos provadores também. Também. E no espelho da casa de banho dos, lá das gajas, vá. Como se isso fosse bom. Isso não é bom, mano. Isso é só triste. Não tens um amigo para tirar foto. Man. Tu vês os retretes, olha, estou a ver onde cagas. Que bom. Comprei esta calça na mochina. Caguei, meu. Estás num retrete. E aquelas pessoas que metem por cima dentro da versão. A mochina tem. Tem. Mas que é que aqueles para tirar para tirar a foto sobem para dentro da. Tem 40. Do bidé. Como é que é essa? Olha lá, como é que é? Porque como não se apanham na íntegra no espelho... Ah, tem que subir? Sim, vão para cima da sininha, para o bidé... Depois curvam-se todas. Porque também já não cabem na parte... Eu estou aqui a falar só de gajos, porque são a maioria, mas também há muitos bimbos por aí que fazem isso. Olha o piso. Olha o piso, exato. E aquela malta que tira foto assim a mostrar o corpanzil? Adoro. Mas claramente editado. Mas não é na praia. Não foi, alguém tirou-me esta foto ou eu na praia a correr, assim, com uma raquete na mão. Não, não é isso. São gajos que tiram uma foto em tronco nu em casa, com óculos de sol, por exemplo. Com o flash. Ou aqueles que levantam É demasiado estilo. Levantam só de certo para mostrar sim. A tablet de chocolate que aqui tenho. Sim, exatamente. Ou a tatuagem na aquela virilha. Aquela tatuagem nova, pá. Ei. Da Federação Portuguesa de Futebol. Sim. Sou tão português. Vamos ouvir todos. Justice. Justice. Eles são franceses. Até depois, não pode burda, ser Justice. Burda, não mas... há bandas portuguesas com nomes ingleses. Talvez eu disse que não podia dizer manager ou caneta. Ofendeu-me aqui. Ofendeu-me outro, e barganhoto aqui. À frente de toda a gente. Eu estou toda a razão a dizer isto ao Marco. Mas na altura não deste. Na altura então, não deste. Então pede desculpa lá o Justice. Justice. Desculpa, não, Justice. Eu estou-te a tirar a razão a ti. Para dar ao Marco. E para tirar ao Marco também. Ah. É manager e é justice. Qual okay. Justiça? Justiça é aos franceses. Como é que dizem? Diz o eles são franceses? Mas o nome pode ser inglês. Mas pode ser francês também. Então e as bandas portuguesas? Os Flying Cages? Que banda é que tu tiveste? Tinha nome portuguesa. Não interessa. Ah, agora não. O Nuno diz Leroy Merlin. Cat Stevens. Cat Stevens. Cat Stevens. Cat Stevens. Isso já não dizem. Eu gosto dos espanhóis. Dizem o nome todo em espanhol. Justice, pleasure. Justice, Pleasure, Trabalho Woman, última parte do Espelho Narciso, estamos de volta. O Carlos está-se completamente a cagar, o Rafael também, nem fones, nem nada. Já cá estou, diz, o que é que foi? Portanto, aqui durante o intervalo estivemos a refletir, ou eu estive sozinho. Não, com o Marco está do teu lado. Tu nem sabes o que é que ele vai dizer, diz lá. De Tupperwares e reuniões de Tupperwares. Tem que haver um rivalismo disso. Eu estou completamente de acordo. Eu acho que o Tupperware foi a marca que mais venceu em Portugal nessa cena de reuniões e quase uma espécie de um. Era um culto. Um reino de Deus. Era uma seita, do plástico. Era uma seita. Não acham? Jiri, conta a tua história da Herbalife. Mas a Tupperware tem alguma concorrência? Tem alguma marca? Oh, tem sempre. Havia uma que era a Dom é que é? A Domplex. Domplex. Era uma cena assim. Que era aquela. Não, havia umas cenas que era a espécie de Tupperware da altura, que ainda existe. O Continente às vezes ainda faz umas promoções com isso. Que é aquelas taças de vidro. Ah! Que vão ao forno e não sei o quê, e depois leva uma tampinha de plástico tipo Tupperware para meteres no frigorífico. Uhum. Dá muito jeito. Agora, a Tupperware realmente eles têm produtos. Tupperware não vai ao forno. Tupperware mesmo. Vai. A minha mãe que nos está a ouvir, ela sabe disso. E ela está com a RUC, portanto. E ela está com a RUC, é o mais importante de tudo. Ela tinha uma taça de plástico aquilo ia ao forno. A sério? Ah, pois. Como é que ia ao forno? Você tem todos cancro agora, meu. Isso dá... E tem também, isso dá um jeito do caraças. Um Tupperware que vai ao micro-ondas para fazer arroz sem azeite. Sem arroz. E sem óleo, sem nada. Que estúpido. Um Tupperware. Arroz sem azeite. Um Tupperware que coze coisas no micro-ondas. Pá. Com um bocadinho de água no fundo. A vapor. A vapor. É verdade. Coisa. Eu uso aquilo. O mundo moderno é uma coisa fantástica. É verdade. Já há umas fritadeiras que. É tu na caçoeira. Também não há. É? Eu vi nas telas. Mas são muito caras, não é? Algumas. Porque eu já não como batatas fritas há anos, há quanto tempo. Mas vi uma nas televendas. Aquilo já parecia ser uma frigideira saída dos anos 90, início. E então os gajos, para mostrarem que aquilo não agarra, o que é que eles fazem? Metem uma garrafa de um refrigerante plástico a derreter naquilo e depois vão lá com uma espátula. Olha, bicho, isto sai logo à primeira. Sai tu. Aquelas cenas de cobre. Cobre? Assim? Não estava com atenção no início. É assim uma frigideira tipo amarelada. Exato, é assim, amarela, assim. Exato. Parece uma panela, parece que é feita de material a panela, estás a ver? Uhum. Uma panela de. É uma alegria. Depois compras aquilo, fazes o mesmo em casa, foda-se. Ah, desculpa, ter. Mas eu vi lá também uns fones para os senhores. É, parecem uns auriculares Bluetooth, é tipo um aparelho auditivo, estás a ver? Sim. Só que é tipo um. Parece um coisa de Bluetooth, pronto, que sai mesmo assim para sai fora. Mesmo parece que eles andam sempre conectados com o mundo. São businessmen. E lembra-me logo aquele. Eu vi um há uns anos atrás, quando isto estava. Há uns anos à frente daqui um bocado. Há uns anos, quando isto estava na moda, vi um gajo com dois, um de cada lado. É lá! Era Jorge Mendes lá da zona. Era um do trabalho ou de casa. É, pois a conduzir com aquilo. Era um 9-3 e um 9-1. Está os ao mesmo tempo. Pá, businessman. Multitasking, tão tem que estar sempre contactável. Sempre. Sempre. Sempre ligado. Tem na auricular desses. Só um. Isso. Eu aproveito todo. O problema é que aquilo era da. Emparelhava com a Nokia, não é? Emparelhava com a Nokia? Só emparelham, eles só emparelham. Só emparelham com os outros. Não, geria. Na altura era. Não. Na altura era. Não era, não. Não era geria. Aquilo era. Aquilo era só então usei um Nokia para ligar à PlayStation, para poder falar online. Ah. Na altura. Naquele tempo. Sim. Eram marcas chinesas agora. Não, era Nokia mesmo. Eu comprava aí para aproveitar os pontos da Vodafone. E depois? E aqueles. Não gastava com mais nada. Aqueles fins de semana que nós pagávamos 2,5€ e dava para. Havia uns que era para mandar mensagens durante o fim de semana todo, uhum. É verdade. Outros que era ligar durante o fim de semana todo. Yeah. Era louco. E era aí que começava o universo das chamadas anónimas. Porque tu tinhas o fim de semana, mas depois. Não, agora vou telefonar para o pessoal. Eu só conheço 5 pessoas. Exatamente. Tipo, como é que eu vou estar tipo 3 horas a falar? Vocês claramente não namoravam na altura. Também. Não é? Mas tu mulheres não, na altura. Porque é que não tem? Vamos aproveitar. Mas tu querias ligar para quem interessava e para quem não interessava. Olha, não falo com o Tiago 2 anos. Ela ainda não tinha idade para ter telemóvel. Eu ainda hoje não tenho. Pois. É para o ano já. E antes, tu estavas interessado numa rapariga. Era um problema do caraças para teres o número dela, não é? Ui, era e então, assim. Muitas das vezes, entre rapazes, havia ali uma troca de galhardetes, digamos assim. Sim. Pensei que fosse de números. Com números de telefone. E então tu mandavas um toque, recebias um quem és, e tu mandavas um a dizer... sou amigo do... tu sabes! Viu o teu número a não sei quem... Espero que não leves a mal... E depois nunca mais te respondia. E nunca mais dizia nada. Mas podia ser porque não tinha salvo. Exato. Que era lixado antes. Porque isso é uma cena muito tuca. Só nós é que mandamos toques uns aos outros. É a cena agora dos toques. Não. Agora não, mas antigamente era toques. O que é que isso queria dizer? Toma lá um toque, não, toma um toque. É pensar em ti. Um toque é tu. É tipo um poke do Facebook que nunca ninguém utilizou. Sim, estou a pensar em ti. O toque é do tipo, estou aqui, mas não quero gastar dinheiro a dizer que estou aqui. Às vezes era tipo, manda um toque e ligar. Outras vezes era tipo, estou a pensar em ti. Pois, já. Mas ok, se calhar isso também se passou. Como havia, não havia aquela coisa que era tipo, mandava um... Código Morse, o Kinar também, para mandar um toque à pessoa. E havia assim um código, mas teria que cardinal qualquer coisa. Ah, isso era o Call Me. Call quando tu não tinhas salvo, andavas no Call Me. Outra coisa que eu fazia era chamadas isso a cobrar no destino e em vez de uma nome dizia, mas estou aqui, vem buscar. Não, pá, mandar um Call Me era a cena mais assumida de tua... que eras tão pobre, assim, eu puto, liga-me, a sério. Ah, pá, mas nos anos 90 não havia esse problema. Eu sei, mas agora... Mas hoje em dia era uma vergonha. Mas era normal, na altura. Portanto, tu mandavas uma mensagem hoje... Sim, só respondia. E responder amanhã... Ou para a semana? Ou para a semana era normal. Era normal. Normal. Normal. E agora também é, para mim. Quer dizer, o que não era normal era não devolveres a chamada se não tivesses atendido. Sim. E não teres rede, então era o fim do mundo. Onde é que tu estás? Onde é que tu estiveste? Porque não tens rede. E era normal não haver rede. Não é? Uma amiga quase acabou comigo por causa disso. Eu estava de férias. E eu, opa, onde eu estou, não há rede. Pronto, está, na rodinha, aqui numa rede aqui, né? Gêmeos. Vamos terminar esta emissão do Espelho Narciso. Antes de mais, dizer-vos então que passem pela nossa página de Facebook, denunciem, façam bloquear. Sim, também. Passem no iTunes, lá tem aquele êxito de Explicit, portanto. Digam às Marias Capazes também. Digam às Marias Capazes, conhecerem alguma para ouvirem. Nós gostávamos de falar com a Rita Ferro, não gostava. Rita Ferro. Eu, por acaso, não, ainda passava isso. Mas vamos, eu não queria falar. Eu queria. Vamos ficar com Nightbeat e Puppet on a String, trabalho Trouble in Mind. E é o que eu tenho agora minha mente. Adeus, até para a semana. Adeus. Ou até nunca, nunca se sabe. Acho que é nunca. Até nunca.